que tá acontecendo, meu Deus do céu? Tanta tristeza espalhada, onde foi parar o mel? Jovem tirando a própria vida sem ninguém pra escutar. Outro se afundando em droga, só querendo escapar. Mãe chorando no portão, filhos que não vão voltar. Desaparecendo nada, quem é que vai explicar? Tem filho matando pai, tem mãe tirando filho. Tão trocando amor por ódio, onde foi para o brilho? Que mundo é esse que a gente tá vivendo? Tanto grito e ninguém tá entendendo. Coração gelado, alma sem abrigo. Tá faltando Deus, tá faltando amigo. Se a gente não mudar, quem vai mudar por nós? O silêncio tá matando mais que a própria voz. Vamos estender a mão, ouvir com o coração, antes que a dor consuma toda a nossa geração. A rua virou guerra, todo dia uma notícia. Gente desaparecida, é só dor e injustiça. Onde foi parar o amor, o respeito, a empatia? O mundo tá pedindo luz, mas vive em agonia. Tá difícil até sonhar, esperança anda ferida. Mas ainda acredito no poder de uma vida que escuta, que acolhe, que não julga nem condena, que planta o bem na dor, que cura toda a cena. Que mundo é esse que a gente tá vivendo? Tanto grito e ninguém tá entendendo. Coração gelado, alma sem abrigo. Tá faltando Deus, tá faltando amigo. Se a gente não mudar, quem vai mudar por nós? O silêncio tá matando mais que a própria voz. Vamos estender a mão, ouvir com o coração, antes que a dor consuma toda a nossa geração. Ainda há tempo, cara, matamos o texto fim. Dá esse maio, os nossos frios a sobe. E as vezes esses falou a esquina. O tu é mundo, seu maior, a tu amor, meu coração. A Ilva tento pra amar, pra reconstruir, pra ensinar os nossos filhos a sorrir. Vamos ser a diferença, ser farol na escuridão, porque o mundo só melhora com amor no coração.